Sistemática, Fox, informe quando tiver o contato visual com a cabeceira 17. Contato visual com a 17. Ok, já que o senhor está visual com a cabeceira 17, vai prosseguir. Chama a torre 11895 para instruções. Lima, Oscar Fox. 11895. Positivo. Obrigado. Salvador, o Força Aéreo 359 está no perfil da PUCA. Força Aérea Brasileira 1359, este é o controle, Salvador. Vamos trocar o código e colocar o do Recife, o melhor centro de controle do Nordeste. É o 5524, câmbio. Ok, vamos alterar para o 5524, 1359. Salvador, Passaredo 2230, boa tarde. Informação indo forte. Passaredo 2230, este é o controle, Salvador, meu cordial. Vamos encurtar essa trajetória. Direto Duna 5000 com 1018 com ILS. Direto Duna 5000, Passaredo 2230. Passaredo Brasileiro 1359, contato radar estabelecido. Prossiga como autorizado. Ok, como autorizado, 1359. Oceano 326, Passaduna, localizador em aproximação, mais uma vez os nossos agradecimentos. Chame a torre 11895, câmbio. 1895, é nós que agradecemos a eficiência e o controle, obrigado e até amanhã. Até. Paulo Salvador, boa, objeto 5857, pousou, livrando o escudo. No chame Recife, frequência 1251. 125? 1251. 1251, obrigado, boa tarde. Salvador, acione a identificação, direto Duna 6000 com 1018 com ILS. 6000 Duna 1018 com ILS. Oceano Brasileira 1359, vire à esquerda, voe direto, conte. Na flor de Conde, 1359. Gol 33.

5487 control. Skokie Dance. Certi altimeter 1018. Fly direct to Duna descending until 5000 to the ILS runway 10. Over. 4487 direct to Duna. Ufo, Mike Alpha, esse é o controle, meu cordial. Contato radar estabelecido, suba sem restrições para o nível 100. Câmbio. Ufo, Mike Alpha, controla pela esquerda sem restrições para o 100 na Momo. Força Aérea Brasileira, 1351, controle. Aproxima-se de Conde, vamos encerrar o serviço radar e vai chamar agora Aracaju. 1203, boa viagem. Autorizado táxi via Índia, no ponto de saída do 10, chama torre 118.6. Hoje já tinha sido 08, só retificando, torre 118.95. Prossiga, Índia, no Gabriel Mike. Índia November Mike, chame no Clinic 121-1. Caralho, 3-26, prossegue de Juliet, posição 01. Caralho, 142, fique atento ao focacente da companhia que ingressar na posição 01 após autorizar o sistema de funcionamento. Chame pronto, tá? É, 141, após o focacente, 958. Gente, chama no cliente 121 na décima 1. Ok, contato radar, Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo. Saredo 2230, capturou o localizador? Afirmativo. Ok, muito bom, muito bom. Vamos reduzir, checar o trem e chamar a torre, 1895. Tá bom, 18... confirme, 18... É 95 mesmo. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. É, Silo Zulu. O 4, livre ali, é. Livre ali, é. 3264. Parte 5, Lima do Zulu, o ajuste no 018. E o 2509, Moral 648. Triple 5487, Reclean 23000. 3000. Aérea Brasileira 1359, chame Recife 2085. Recife 2685, cuidado, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 63. Oceano 315, controle, contato radar. Quando possível, voa bridge. Eu só posso lhe autorizar a lenda. Então voa lenda da presente, 63. Triple 5487, we have a traffic position 10 o'clock, 14 miles northwestbound, passing 0. 5 kilometer level 1, 00, the small traffic. TP5, 487. 5487. Controle OP3, você pode falar. A sua posição de 10 horas, 11 milhas, rumo sudeste, passando 5.700 para 3.000. Informação para o Golfo Mike Alpha. Golfo Mike Alpha, ciente, não tem tráfego à vista, vai estar. Brasília, o nível 180, decolada pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Brasília, controle 120.8, transponder 5006, o Força Aérea 5958. E modifica a saída para a saída Argo, após direto com curva direita. Saída Arbó com curva direita. Okay. 5958 para livre acionamento, confirmando o transponder 5006. Solo Salvador, XNR 6142, para o táxi. Bordo 6142. 112 a bordo. 3 horas e 40, alternando Aracaju. Livre táxi à sua direita, ponte espera, 18.6, mile 18, boa viagem. Táxi à direita, ponte espera, 18.6, 18. Pista 10.018. Salvador, boa tarde, Xanera 6142. Pronto, ponte espera da 10. Fernando Lima, aqui no Zulu, cópia. Salvador, Serra 90, Mike Uniforme, uma centena. Golf 677, pista 97, curva direita, saída Coral, controle 1208, transponder 5547, o Lima, aqui no Zulu. Bordo Zulu. Papapapá, Mike Eco Delta, Salvador. 8, Lima aqui, Zulu, boa viagem. Alô, passarinho de 2230, boa tarde. Mike Eco Delta, quantas pessoas a bordo? Passarinho de 2230, boa tarde. Livrou? Ponte. Ponte antes da Juliette. Está lá antes da Juliette. Siga o 4065. Ciente, aguarda a cópia 1018, o 4065. Proa 40, 2000 é o limite ao localizador, mano, 648. A proa é a 30, 030. Desculpa, a proa é 030, mano, 648. Trip 5487, clear to the ILS approach. Get ILS, trip 5487. Ingressa à sua esquerda, remota 14. Esquerda, remota 14, passarinho do 2.0. Pilo Romeu Oscar, Morro de São Paulo, 1010, aguarda a cópia, 1018, livre acionamento 45. O ILS agora em transferência. Direita 070 para o localizador, Guanó 648. Azul 4065, cópia. Salvador, Campinas, nível 360, Pesolo 10, pista 90, curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5063, o 4065. 142, decolado, passando 1500. Luciano 142, esse é o controle, contato radar. A saída da El, Leda, após Leda Bridge, o transponder 5063. Pode voar direto Fuca, o 6142? Correto, no portão 3, chama pronto 4065. Táxi autorizado, quantos a bordo? Livre táxi, parte militar, táxi e hotel. Vai decorar da interseção ou da capteira? Ok, na hotel então mantenha a posição e chame a torre 18-6 para o cruzamento. Força aérea 5958. Correção 1895. A torre 1895 na hotel. Boa tarde. Pátio que se encontra, papo aquilo? É guarda cofre, milha 18. Bom, no 895, bom pouso, 48. 1895, obrigado. Traviac sem restrições até 2000. Gente, sem restrições até 2000, mais Traviac. Tengo 941, entrei em contato com a sala IS e o mesmo informou que está havendo um erro no reenvio do seu THG junto à IS Militar, ok? Faça um contato com a IS Militar que não está chegando aqui na IS de Salvador. Boa tarde, 3154. 3154, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 3154. Papatango, Kilo, Romeo, Oscar, pronto para cópia? Salvador, Burro de São Paulo, 1000 pés. 17 decola, direita, corredor Axé, 1000 pés. Controle 1208-0153 no transporte. Portugal 021, this is Salvador Control, inserting our altimeter 1018, clear to 8000, off arrival, runway 10. Patango Lima Papaquilo, cópia. Salvador para Afonso, nível 250. Pista 97, curva à esquerda, saída Momo, após direto Momo, Paulo Afonso. Controle 1208-5045, Lima Papaquilo. Quanto a bola no pate 5, Papaquilo? Papaquilo 1895, acionamento táxi da colagem 14, 1018, boa viagem. Mike Braviac está autorizado a aproximação em LS. Gente, livre LS para o Mike Braviac. Quebec Serra, pronto para cópia? Salvador Morro, 1000 pés, 17, direita, corredor Axé, controle 120, décima 8, 5035, Kilo Quebec Serra. Until 5000, Portugal 021. Paulo, 35437, recula. Solu livrou o táxi Alfa, Kilo 43 Trip. Alfa, Kilo 43 Trip. 4, Alfa. 3154, esquerda, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. Mike Eco Delta, para descida, cara. Mike Eco Delta, desce e mantém 510, o ajuste no 098. Desceu, matei campo, na 098, Mike Eco Delta. Mike Alfa, Centro Recife, no 260, no 288. Alô, passageiro do 2230, boa tarde. Prossiga, boa tarde, 2230. Prossiga para Conquista, nível 164. No 42, Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, 2545. 1285, 1245. 2685, 2545, Oxenero 6142, obrigado. É 3092SN, identificação, autorizado, chegada a mar e desce, mantém nível 050, o ajuste no 098. 050 no 098, vem de boa na mar, então 3192. Bora, perdeu o mandato com o centro, pode ser recebido. Ciente. Ok, o seu plano eu tenho, mas eu não tenho a CHG para Brasília. Já tenho até o nível autorizado, só que o destino é diferente, não é Brasília. Ok, eu vou checar sim para o 5941 no 1018, meu ajuste. Solo, boa tarde, Guarani, 48. Pro. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, boa tarde, tá coisa. Força Aérea 5956, boa tarde, Aguarda Cópia, Parque Militar, o ajuste 1018. Com 952, prossiga. Cinco foi feito CHG, Brasília? A que horas? Aguarde a cópia 1018, 5952. November Mike, autorizado a decolagem, pista 17, vento 110 graus, 12 nós.